Nessa semana, a notícia mais impactante em todo o mundo, a notícia mais importante em todo o mundo, literalmente em todo o mundo, foi a atitude do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Não tenha dúvida disso. Para a maioria das pessoas que comentam, jornalistas, políticos, pessoas que emitem suas opiniões publicamente, ele é um doido, ele é um louco. E não vem ao caso discutir se é ou não é, porque a gente corre o risco também de achar que é. Não por isso, mas por tantas atitudes dele como presidente. Mas Deus sempre usou qualquer pessoa. Deus usou até a mula. Deus pode estar usando qualquer um de nós. Deus está usando esse homem para algo que é central na história da humanidade. Algumas pessoas me perguntaram durante a semana, por quê? Por que isso é tão importante? E, obviamente, todos nós temos algo a acrescentar no conhecimento acerca de Israel, acerca de Jerusalém, acerca da vinda de Cristo, acerca do final dos tempos, e cada vez que nós acrescentamos mais alguma coisa, isso nos edifica. O que não pode é ser apenas um acréscimo de conhecimento, de informação, precisa ser uma chave para posicionamentos de vida mais alinhados com o reino de Deus. Jerusalém é a principal cidade do mundo e da eternidade. Isso é o suficiente para você e eu entendermos por que de tanto movimento, tanto rebuliço no assunto que Trump trouxe à terra nesses dias. Jerusalém é a cidade mais importante da terra e da eternidade. Isso é sem dúvida. Para você ter uma ideia, naquele lugar, Deus levou Abraão a imolar ou a oferecer Isaac. Olha a marca que Deus estabeleceu naquele lugar físico, de tal forma que o início, a semeadura, não só da nação de Israel, como do projeto de Deus com relação aos homens, a sua noiva, a sua igreja, nasce lá. Mais tarde, Davi faz questão de comprar de Araúna um jebuseu, aquela terra era dos jebuseus, foi conquistada por Davi, mas antes de Davi conquistar aquela terra, ele foi a Araúna e comprou a terra. Araúna conhecia Davi. Araúna disse a Davi: meu rei, de forma alguma, eu vou te dar essa terra, é uma honra para mim te dar essa terra. E Davi disse: de jeito nenhum, eu não vou cultuar ao Senhor com algo que não me custa. Eu não vou prestar cultos a Deus com aquilo que sobra, com aquilo que não tem meu esforço, com aquilo que eu não semeio o que eu tenho de mais precioso. Então eu quero comprar essa terra, eu quero pagar o preço justo e valioso dessa terra. E Davi comprou aquela terra. Olha a soma dos acontecimentos. Lá atrás, um ato profético, um ato espiritual, um ato de culto, de oferenda, um ato de semeadura de uma nação, um ato de semeadura de um projeto de Deus eterno com Abraão e Isaac. E agora Davi vem e compra aquela terra. Um pouco mais à frente, seu filho Salomão constrói naquele lugar o templo. O templo de Salomão era algo tão surpreendente que as pessoas vinham de longe. Dizem os historiadores que a cúpula de ouro, o que havia de esplendor no templo e a manifestação do fogo, da glória de Deus naquele lugar, podia ser visto a quilômetros e quilômetros de distância no meio do deserto. É tão sério que hoje o lugar histórico mais valorizado, mais discutido, mais problematizado é exatamente ali. Salomão construiu o templo, Israel perdeu o templo, foi levado para o cativeiro na Babilônia, Israel voltou, Esdras, Neemias, Zorobabel reconstruíram o templo, de novo eles perderam o templo, Herodes veio e reconstruiu, construiu um novo templo, bem diferente, mas guardando a essência ali do altar, do santo lugar, do santíssimo lugar, o entorno com todas aquelas características do rei Herodes, mas o templo foi reconstruído e no ano 70 os romanos destruíram finalmente tudo e não existiu mais o templo nem o culto dos judeus a Deus. Pensa que em toda a terra os cultos e os altares eram satanistas, eram de coisas macabras, de ídolos, de rituais que tinha inclusive oferecimento de crianças, de bebês, de matança de pessoas, era algo assim terrivelmente infernal. O primeiro lugar de culto, o único lugar de culto que se estabelece fisicamente na terra é naquele monte. E quando olhamos, como vimos já essas semanas que se passaram, olhamos no livro do Apocalipse, nós vemos que a cidade de Jerusalém é a noiva, é a igreja, é o corpo de Cristo, é o próprio céu, é tudo que Deus tem planejado para a eternidade. E essa cidade se chama Nova Jerusalém, e essa cidade descerá do céu e se assentará fisicamente naquele lugar que estão reivindicando. Então, quando o presidente da maior nação ou da mais poderosa nação da terra diz: nós reconhecemos que Jerusalém é a capital eterna. Não tem outra cidade que tenha uma capital eterna. Sinto muito, Juscelino Kubitschek fez um projeto para ele maravilhoso isso, mas Brasília vai se acabar. Nova York é atração, é um dos lugares mais visitados por todos no mundo, ou pela maioria das pessoas do mundo, é o lugar mais visitado por pessoas no mundo, mas vai acabar. Londres é uma cidade maravilhosa, uma das cidades movimentadas mais lindas do mundo, mais atraentes do mundo, mas vai se acabar. Mas Jerusalém durará para sempre. Nessa semana, um jornalista da Rede Globo, que é um correspondente em Nova York, ele disse claramente o que estava acontecendo. Ele disse: essa é uma questão política interna. O presidente Trump, ele é muito influenciado pelo seu vice-presidente, que é evangélico, ele está muito mais preocupado com as questões internas e o que isso ajuda a eles nas questões internas. E eles estão muito firmados na bancada evangélica, no público evangélico, em todo o contingente de pessoas que o elegeram e que são evangélicos e que declaram, isso o jornalista na Globo falando, e declaram que é porque Jerusalém é uma cidade eterna, porque Jerusalém é o lugar em que Jesus vai voltar e todos aqueles que seguem a Jesus vão estar com ele por toda a eternidade e nós que não seguimos, nós que não cremos assim, vamos ficar. Até as pedras podem clamar. E eu quero acreditar, quando eu ouvi a notícia, eu falei assim: não, você também pode subir. E se eu tiver oportunidade, eu vou dizer a ele: você também pode subir, você não precisa ficar. Então é inquestionável a importância. A minha vontade foi de dizer a ele: Senhor, só de você observar que o presidente da maior nação, a mais poderosa nação do mundo, dá uma declaração dessa, e isso abala o mundo inteiro, já é motivo para você entender que Jerusalém, a volta de Jesus, o final dos tempos, é o assunto mais importante de toda a terra nesses dias. Salmo 48 diz assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor. na cidade do nosso Deus, no seu monte santo, formoso de sítio, a alegria de toda a terra. É o monte de Sião, aos lados do norte, a cidade do grande rei. Deus está nos seus palácios. Ele se fez conhecer como alto refúgio. Quando os reis se ajuntaram, quando juntos avançaram, viram-na e ficaram maravilhados, fugiram aterrorizados. Tremor ali se apoderou deles, dores como as de uma partiruente. Tu os destruíste como as naus de Tarsis, esmagadas com um vento oriental. Como o ouvimos, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirma para sempre. Deus a confirma para sempre. Essa cidade que o Trump proclamou ser a capital eterna e indivisível de Israel, Deus a confirma para sempre. Versículo 9. Lembramo-nos, ó Deus, do teu constante amor no meio do teu templo. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor até os fins da terra. A tua destra está cheia da retidão. Alegre-se o monte de Sião. Alegrem-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Dai voltas a Sião, rodeai-a, contai as suas torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, que, para narrardes à geração seguinte. Pois este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Jerusalém é um lugar de adoração. Jerusalém é um lugar de culto. Jerusalém é um lugar para onde eu e você vamos quando realmente nos desligamos de todas as coisas e entramos na presença dele, pelo seu Espírito, lavados pelo sangue do Cordeiro, esse novo e vivo caminho que foi aberto em Cristo Jesus, e começamos a ter relacionamento pessoal que envolve nossa mente, nosso pensar, envolve nossas emoções e envolve nosso físico. É um ato que só eu posso fazer pessoalmente, e mesmo quando eu estou aqui no coletivo, como nessa manhã, só eu posso entrar nesse lugar. Eu corro o risco de estar aqui, de estar em meio às músicas, estar em meio ao culto, estar em meio ao altar de dízimos e ofertas, e estar fora disso, apenas assistindo. E tentando ver se cai uma migalha da bênção de Deus para me ajudar na semana. Isso não funciona, isso não é legal. Eu preciso ser uma pessoa que entra nesse lugar de relacionamento, de intimidade com Deus, e quando nós, em espírito, chegamos a este lugar, chegamos ao lugar chamado Jerusalém. Um lugar espiritual que, para aqueles que nasceram de novo, é possível chegar antes. Por isso Jesus disse à mulher samaritana: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. Vem a hora, isso vai acontecer. Isso é, essa dimensão física se encerrará e todos estarão diante dele, nesse lugar, para sempre, adorando-o. Mas vem a hora e já chegou. Por que já chegou? Porque o Espírito Santo me leva, te leva a um lugar de intimidade com Deus. E é possível que você não esteja vivendo ou nunca tenha vivido esse lugar de intimidade com Deus. Preste atenção no que eu vou te dizer de novo. É possível que você, mesmo frequentando igreja por tanto tempo, você nunca tenha entrado nesse lugar em que você se rende, se quebranta, é tomado pelo Espírito Santo, é envolvido pela atmosfera, pela presença, pela glória de Deus, ouve a voz do Espírito Santo, entrega-lhe oferendas de louvor, de honra, de adoração. É possível que você já tenha vindo no altar trazendo dízimos e ofertas, mas tenha feito isso só pela consciência de ajudar um pouquinho, que você não tenha feito isso como um culto, que você entra nesse lugar chamado Jerusalém. É possível. Essa é uma avaliação que só você pode fazer para você mesmo. E esse é o tempo de eu e você decidirmos: Senhor, eu quero realmente, de todo o meu coração, entrar na tua presença. Abra comigo em Esdras, capítulo 8. O povo de Israel estava cativo na Babilônia. E Deus levantou um homem, Zorobabel. E esse homem levou 42 mil hebreus de volta para Jerusalém. Na verdade, ele não levou todos, mas o Senhor os estabeleceu para isso. E ele começou a trabalhar, e então Esdras e Neemias subiram para reconstruir Jerusalém. Capítulo 8, verso 21 diz: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus. Preste atenção, irmão. Eles estavam subindo de volta a Jerusalém. Essa é a mesma caminhada da igreja. O que Trump fez nessa semana é uma operação debaixo do comando de Deus, alinhado com a palavra profética, para que todos os que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador decidam subir de volta a Jerusalém. Espiritualmente, mas também literalmente. Não mais literalmente, fisicamente falando, mas literalmente, espiritualmente falando. O que acontece na história de Esdras e Neemias é que, de toda a nação, apenas 42 mil decidiram subir. Imagina, depois de anos, o seu avô vira para você e fala assim: larga a sua faculdade, larga o seu emprego, larga a sua casa, deixa tudo para trás, e vamos voltar lá para a minha terra, porque eu saí de lá quando eu era jovem, e lá foi tudo destruído, isso tem muitos anos, e nós vamos voltar para lá para reconstruir. Larga a sua vida aqui na Babilônia, larga a sua vida aqui e volta comigo. Você voltaria, irmão? Eu não voltaria. Só para te ajudar. De jeito nenhum vou, sinto muito, mas olha, eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu custei alcançar esse emprego, eu comprei essa casa, eu tenho minha família, meus filhos todos têm amigos, meus filhos, perguntei aos meus filhos, eles não querem ir, porque os coleguinhas deles são todos aqui, a escola está tudo maravilhoso aqui, por que é que eu vou voltar para aquela terra que tem lobos, que tem animais, que é tudo deserto, é tudo destruído, não tem, como é que eu vou viver naquele lugar, não tem chance não. Mas alguns que se lembravam da promessa do Senhor, falaram assim: eu vou subir, Esdras, com você. Eu deixo tudo aqui e eu vou subir com você. O Senhor hoje não está me pedindo para entregar casa, cargo, emprego. O Senhor não está pedindo para a gente sair daqui, pegar um ônibus, pegar um avião e ir para algum lugar fisicamente. O Senhor está pedindo e chamando, através de episódios até mesmo como esse dessa semana, falou assim: desapega das coisas terrenas. Desapega das coisas terrenas, desapega desse mundo, porque eu estou levando meu povo de volta a Jerusalém, eu vou reconstruir, eu vou estabelecer, eu vou entronizar o rei naquela cidade, naquele lugar, e os servos, os filhos, a noiva adorará ao Senhor, adorarão ao Senhor naquele lugar. Isso não é apenas um episódio que vai acontecer como sinal do fim dos tempos e de algum momento Deus vai arrebatar todo mundo, vai acabar tudo, não. Isso é um processo de santificação, esse é um processo de envolvimento dos que creem com o Senhor. Então Esdras e Neemias subiram Mas em algum momento Esdras parou junto ao rio Ava e disse: vamos fazer um jejum. Para que um jejum? Está escrito: para nos humilharmos perante o nosso Deus. A ideia que temos de humilhação é sempre a ideia carnal, terrível, humana, maligna, negativa. Fulano foi humilhado. Mas aqui no texto bíblico, em todas as vezes que Deus fala sobre humilhação, Deus não está falando dessa do subjugar alguém, do rebaixar alguém. Deus está falando de eu me colocar numa posição de completa dependência de Deus. Então, Senhor, eu faço um jejum para publicar minha humilhação diante do Senhor. Eu estou jejuando para dizer ao Senhor, aos anjos, ao maligno, aos seus demônios, dizer às pessoas e dizer a mim mesmo, e principalmente à minha carne: eu decido me humilhar, eu decido me colocar mais dependente de Deus, não só no gogó, não só no discurso, mas literalmente. Porque se Ele está me levando de volta a Jerusalém, se nós vamos reconstruir um lugar de culto, se nós vamos chegar a um lugar que é a vida de santificação, aonde Ele está, aonde Ele recebe culto e vamos ter intimidade com Ele, e isso também acontecerá de uma forma literal quando a igreja for arrebatada ou quando eu subir, porque morri, então eu já quero me preparar, Senhor, para nos humilharmos perante o nosso Deus. E o versículo 21 ainda diz: para lhe pedirmos jornada feliz, para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Versículo 22: porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros. Eu tenho vergonha de pedir ao rei. Eu estou constrangido de pedir ao rei. Mas por que eu estou constrangido de pedir ao rei? Se Deus, não é Deus que está falando? O repórter disse: não, os crentes estão falando que Deus vai enviar Jesus, Jesus vai vir. Não é isso mesmo? É. Então não cabe, não é coerente que o mundo nos ajude nisso. Então, Senhor, eu não tenho como continuar a minha vida nessa terra correndo atrás do gerente de banco, correndo atrás de um pedido, correndo atrás de uma oportunidade melhor, correndo atrás de trabalhar pela madrugada, correndo atrás de me esforçar mais, de conseguir, de dar uma sorte, correndo atrás de, quem sabe, mudar para os Estados Unidos, quem sabe mudar para a Europa, quem sabe sair, quem sabe o ano que vem o presidente novo, quem sabe a economia melhora. Não tem como eu subir para Jerusalém dependente do que o rei dessa terra pode me dar. Eu fiquei constrangido de pensar que os meus recursos nessa terra é a força do meu braço, é o recurso do gerente, do banco, é a economia. Não, não, Senhor. Então, não me resta outra coisa, senão me submeter a um jejum e pedir ao Senhor jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que é nosso. Eu tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus. Vírgula. Leia comigo junto. Na minha tradução diz: e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Você entende por que um povo deve entrar em jejum? Sim ou não? Está claro para você? Irmão, me responda, por favor. Você entendeu? Se você tiver que dizer não, diga não. Você entendeu por que é que nós precisamos jejuar? Alguém não entendeu? Não tenha vergonha, disse: eu não entendi ainda. Alguém não entendeu? Alguém mais não entendeu? Porque precisamos jejuar. O jejum é uma atitude nossa de rendição, de humilhação. E fazemos isso diante de Deus não é para que a gente tenha crédito, Não é uma troca. Então eu preciso que Deus faça isso, por isso eu vou jejuar e Deus vai responder a minha oração. Eu preciso que Deus me abra uma porta, resolva um problema, então eu vou jejuar, então em troca Deus vai me dar algo porque eu jejuei. Não se trata disso. O jejum é uma atitude, é uma ação espiritual que diz à minha própria carne e diz ao mundo espiritual à minha volta, eu estou me colocando em total dependência de Deus. Minha carne, meu ego, é minha natureza, o que eu penso, o que eu acho, o que eu sei fazer, o que eu continuo correndo para tentar, vai para o altar do Senhor e eu vou me humilhar, isso é, eu vou me tornar dependente de Deus. Por isso jejuamos. E quando eu leio esse texto, que está no mesmo contexto profético do povo de Deus subindo para Jerusalém, ele está absolutamente alinhado com o que estamos vivendo nesta semana. Eu e você não vamos ter desculpa alguma. Primeiro porque no culto do domingo, Deus falou isso através da mensagem a cada um de nós. Segundo, porque se não fosse o pastor falando, Deus falou isso através do jornalista na Rede Globo. Ah, mas eu não assisti. Deus falou isso através do ato do presidente da nação mais poderosa dessa terra. Eu estou te dizendo, eu estou ensinando. E se você se aprofundar nisso, eu vou te mostrar, eu vou te revelar. E para você subir para Jerusalém, para você realmente voltar a Jerusalém, para você cuidar das coisas, não só do final do tempo, mas do arrebatamento da igreja e da Jerusalém celestial que vai se estabelecer naquele lugar por toda a eternidade, você precisa pedir a Deus com jejuns. Jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que temos. Irmão, não há como negar, não há como não compartilhar, não há como não admirar como Deus traz uma palavra como esta, num tempo como esse, tão simples e tão clara. Filho, está aqui o tempo todo, mas eu estou de novo te lembrando e te despertando. Então, Senhor, eu não quero continuar pedindo ao rei dessa terra ajuda para a minha caminhada. Eu não quero continuar comprando terrenos na Babilônia. Eu não quero continuar construindo nessa terra. Não significa que você vai parar o seu trabalho, não significa que você vai parar a sua escola. De forma alguma significa um alienamento e se isolar e subir lá para a montanha e ficar aguardando a volta de Cristo. Essa semana eu pensei, Deus, mas eu estou trabalhando nesse projeto. Não era melhor já parar com tudo isso? Porque provavelmente não vai dar tempo de eu continuar esse projeto. Não, filho, continua em todos esses projetos que eu pus na sua mão. Mas não invista naquilo que não tem futuro na eternidade. Então, Senhor, eu quero parar de confiar na força do meu braço, de me envolver só com as coisas terrenas, e é possível que você esteja aqui hoje à noite, ou hoje pela manhã, é possível que aqueles que estão me ouvindo pela internet estejam vivendo a sua vida durante a semana só envolvidos nas coisas terrenas. Você não consegue se aprofundar nos relacionamentos no corpo de Cristo porque você acha que não precisa. Mas você tem sua vida particular, você tem sua vida de ocupações durante a semana. Você não consegue se dedicar a um ministério porque você acha que não tem um dom. Mas você tem coisas que você gosta de fazer na vida social, mas não se dedica para valer ao reino de Deus. Você provavelmente está vivendo como aqueles da Babilônia, tão aculturados, tão já envolvidos, que não sobem para Jerusalém. Isso é uma fotografia, isso é um anúncio profético do que vai acontecer. No meio do trigo tem muito joio. O Senhor vem colhendo o trigo, mas o joio vai ficar agarrado na terra. E nesta semana eu quero enfatizar isso. Deus usou, por sua misericórdia, sua bondade, sua soberania, o Donald Trump. E está usando, seja jornalistas, seja a forma como você recebe notícias, seja o culto de hoje, para dizer, este é o momento, este é o tempo de eu decidir, ainda que seja um grupo pequeno, subir de volta a Jerusalém. E para isso eu preciso, junto ao rio Ava, rogar ao Senhor que nos dê jornada segura. Leia ainda comigo, irmão. Joel, capítulo 2. Vamos ler primeiro Joel, capítulo 1. Verso 13. Joel capítulo 1, verso 13, diz: cingi-vos de pano de saco e chorai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Para você não ter dúvida, o profeta Joel não está falando apenas de que não tinha recurso financeiro, cortada a oferta. A oferta de manjares, a libação, todo tipo de oferta que parte do coração, é um culto a Deus. É um aroma suave que sobe no altar do Senhor. E Joel está dizendo: olha, tem movimento, tem reuniões, tem tecnologia, tem programação, tem tanta coisa acontecendo, mas não tem culto subindo a Deus. E essa é a realidade da vida da igreja nessa terra. E agora eu não falo igreja noiva de Cristo, eu falo igreja estrutura religiosa que conhecemos como igreja evangélica. Temos muitas atividades, muita programação, muita performance, mas em muitos lugares não tem um culto subindo a Deus. Não tem um aroma. É possível que eu e você façamos alguns atos que chamamos de culto ou atos religiosos e isso não suba para o Senhor. Isso não suba para Deus como culto. É como atividades, é como Marta fazendo coisas, fazendo coisas, fazendo coisas. E o Senhor vem e nos diz: nós precisamos ir para o altar do Senhor, porque a casa do nosso Deus foi cortada a oferta de manjares e libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus, a alegria e o regozijo? O versículo 16 expressa absolutamente o que vivemos em toda a terra. E de novo o Senhor vem e diz assim: sabe o que devem fazer? Convoquem um jejum. Entrem em oração, busquem ao Senhor. Um pouquinho mais à frente, no capítulo 2, versículo 15, tocai a trombeta, aonde? Sião é o nome bíblico. Muitas vezes, deliciosamente, maravilhosamente poético para aquele lugar de Jerusalém. Mas não tem dúvida, não existe discussão, Sião é Jerusalém. É aquele lugar com aqueles montes, incluindo o Monte Moriá, onde Abraão ofereceu Isaac. Tocai a trombeta em Sião. Irmão, eu estou dizendo a você, com todas as palavras, cumprindo minha missão, não apenas lavando as mãos, mas com muito amor, com muito ardor, com intercessão, a trombeta está sendo tocada. Qualquer pessoa, teologicamente, pode discutir: ah, não, a gente ainda tem muitas profecias, de mais de 700 profecias, 600 e tantas já se cumpriram. Ah, mas em todos os anos, em todas as eras, as pessoas acreditavam em algum momento que aconteciam coisas difíceis, que Jesus estava voltando. Mas nunca, em lugar algum da terra, aconteceu o que está acontecendo nos nossos dias. E resta muito pouca coisa para acontecer. Se eu e você não ouvirmos a trombeta, nós vamos ficar. O Senhor me conclama nessa manhã a declarar e a tocar a trombeta de novo. Eu e você precisamos entrar num jejum e buscar de Deus como vamos nos desagarrar dessa terra e subir de volta e restaurar na nossa vida um lugar de adoração, de culto. O chamado do Senhor nessa manhã. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saiam o noivo de sua recâmara e a noiva do seu aposento. Essa é uma expressão profética. Jesus, o noivo, está vindo. Ele está deixando a sua recâmara e ele surgirá num piscar de olhos, como um relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, e ele aparecerá nas nuvens e todo olho o verá. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu sono, da sua inércia. Congregai o povo, chorem os ministros, os sacerdotes do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, e compadeceu-se do seu povo. É a mesma estrutura, o mesmo roteiro que lemos em Esdras. O povo levantou um clamor, se humilhou no rio Ava, e aqui o povo, diante dos anciãos, juntamente com todos, no pórtico e no altar, levantaram o jejum, levantaram o clamor, e assim como no rio Ava, o Senhor lhes atendeu. Aqui de novo, Joel diz, o Senhor zeloso se compadeceu do seu povo. Eu preciso muito, muito, irmãos, de que o Senhor intervenha na minha vida, na minha família, na vida da igreja, não por conta de problema A, B ou C, mas por conta do tempo em que estamos vivendo. Você precisa muito entrar num nível de jejum, de humilhação, de dependência de Deus, de sensibilidade para ouvir o Espírito Santo, que só vai acontecer se nós nos humilharmos em jejum e oração. Essa é a palavra do Senhor nessa manhã. Portanto, nós vamos levantar um jejum, um tempo de jejum e de oração. Essa semana, reunido com alguns líderes, nós já compartilhamos algumas necessidades que são motivos de oração que estamos colocando diante do Senhor em jejum. Alguns dos nossos líderes, alguns dos nossos irmãos, algumas das nossas famílias, de uma forma muito especial, nossos filhos, nossos jovens, nossas crianças, sem nos esquecermos, de uma forma clara, das finanças, da nação, do governo, mas visando, focando acima de tudo, que esse é o tempo de acontecimentos que antecedem a vinda de Jesus. E eu não posso ficar dormindo, eu não posso ficar agarrado na Babilônia. Eu preciso abrir mão de muitas coisas e subir para reconstruir dentro de mim esse lugar chamado Jerusalém, lugar de culto, de adoração. Está muito claro pela palavra, e esse é um foco dessa mensagem, que nenhum de nós vai conseguir algo de Deus sem antes nos mergulharmos num tempo de jejum e oração. De mais jejum e de mais oração. De mais culto, de mais busca, de mais adoração. E esse é um tempo de eu e você tomarmos algumas decisões. A começar dessa instrução bíblica. Paramos junto ao rio Ava para jejuar e pedir ao Senhor. Reunimos os ministros e os sacerdotes. Tomamos vestes de cinzas e jejuamos, clamando ao Senhor para algumas intervenções. Eu quero pedir os irmãos do louvor, nós vamos cantar novamente, Hosana. Eu quero pedir a cada um de vocês que feche os seus olhos. Nós vamos ter um tempo orando pelos líderes de célula, pelas células que estão se multiplicando, orando pelos novos líderes, orando pelas famílias. Eu quero pedir os homens que fiquem de pé. O Cláudio hoje, pela manhã, me pediu que os homens levantassem um clamor. Eu quero pedir os homens que fiquem de pé. Não é porque os homens são melhores do que as mulheres. Mas espiritualmente os homens estão num lugar de sacerdócio, por onde Deus faz fluir muitas coisas para a família. Eu quero desafiar a mim e a você, homem, a nós abrirmos mão de algumas coisas da Babilônia. É tão interessante a resistência que até eu, quando vou falar, tenho dificuldades. Abrir mão da TV, do futebol, dos filmes, da internet, de qualquer programação, para um tempo aprofundado de jejum e oração. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu quero pedir jornada segura para nós, nossos filhos e para tudo que temos. Quero clamar como Joel diz, que o Senhor venha sobre nós, cingindo-nos de pano de saco, de lamentos, de choro, de clamor. A palavra de Joel, a profecia de Joel depois desse episódio, ou dessa passagem, e assim diz o Senhor, depois dessas coisas, nos últimos dias derramarei do meu Espírito. É o Espírito Santo que vai nos conduzir a esse lugar celestial. Feche os seus olhos. Se você, como homem, pode levantar a sua voz e um clamor, Senhor, eu estou me colocando, eu estou colocando minha família. Eu quero pedir às esposas que se levantem e estejam juntos com seus maridos. Se você não é casada, se o seu marido não está aqui, não há problema. Eu quero pedir aos homens solteiros, aos homens que não são casados, que se levantem nesse clamor. Eu quero pedir aos filhos, às filhas, que se levantem nesse momento, nesse clamor. Eu quero pedir a cada um de nós que estejamos de pé e clamemos nesse momento. Ponha de lado seus lamentos, seus motivos, suas lutas, suas dificuldades, e diga com esse jejum: Senhor, nada das coisas que me afligem tem tanta importância quanto meu posicionamento diante do Senhor nesse tempo. Não haverá desculpa, Senhor. Não haverá como alguém dizer: eu não sabia. O Senhor está falando a cada um de nós. O Senhor falou através do Trump. O Senhor falou através do Jorge Pontual, jornalista da Rede Globo. O Senhor falou através do pastor. O Senhor tem falado, Senhor. Eu já vi outras notícias. Eu não quero ser um tolo que não associa as coisas. ou que como alguém anestesiado continua na sua vidinha de sempre na Babilônia e não toma atitudes intensas de posicionamento diante do Senhor, porque eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. Você pode levantar as suas mãos, pode levantar a sua voz e começar a dizer com suas palavras: na minha função sacerdotal, eu estou ministrando e te conduzindo, mas se você não for sozinho, você vai precisar de condução onde não vai ter condução, quando não terá condução. Então levante a sua voz, estabeleça um vínculo com Ele.